beira do grande rio, eu olhei um homem em linho com luz a brilhar. Seus olhos como fogo, seu rosto um relâmpago e sua voz como a multidão a cantar. Não temas, Daniel, ouve a voz que vem. Desde o primeiro dia, tuas orações são um anjo enviado, trazendo a paz. O Senhor é contigo, Ele é a solução. Fui tocado por uma mão, me ergui. Na fraqueza encontrei a força em ti. A visão é clara, e mesmo em guerra, tua luz, Senhor, sempre há de brilhar. Não temas, Daniel, ouve a voz que vem. Desde o primeiro dia, tuas orações são um anjo enviado, trazendo a paz. O Senhor é contigo, Ele é a solução. Paz seja contigo, anima-te. O homem desejado vem nos confortar. Na luta ele está ao nosso lado.